largar. Deste mundo eu sei que nada vou levar, e tudo que me resta só me deixa desejar. É souvenir, é souvenir, mas mesmo assim tens o cheiro de jasmim. Ai, é souvenir, é souvenir, mas mesmo assim tens um cheiro de jasmim. É dia que amanhece, amanhã que aqui floresce. Deus que me guarde do futuro que antecede. É dia que amanhece, amanhã que aqui floresce. Deus que me guarde do futuro que antecede. É souvenir, é souvenir, mas mesmo assim tens um cheiro de jasmim. Oi, falei, falou, falei, falei, falou. Por favor, me diga logo que tipo de rei eu sou. Oi, falei, falou, falei, falei, falou. Por favor, me diga logo que tipo de rei eu sou. É souvenir, é souvenir, mas mesmo assim tens um cheiro de jasmim. Ai, é souvenir, mas mesmo assim tens um cheiro de jasmim. É dia que amanhece, amanhã que aqui floresce. Deus que me guarde do futuro que eu me persegue. É dia que amanhece, amanhã que aqui floresce. Deus que me guarde do futuro que eu persegue. É souvenir, é souvenir, mas mesmo assim tens um cheiro de jasmim. Ai, é souvenir, é souvenir, mas mesmo assim tens um cheiro de jasmim. Sou um andarilho que caminha pelo mundo sem parar, em busca de um abrigo e de uma mão pra me afagar. Deste mundo eu sei que nada vou levar, e tudo que me resta só me deixa desejar. É souvenir, é souvenir, mas mesmo assim tens um cheiro de jasmim. Oi, falei, falou, falei, falei, falou. Por favor, me diga logo que tipo de rei eu sou. Ai, falei, falou, falei, falei, falou. Por favor, me diga logo que tipo de rei eu sou. Ai, é, eu sou bem, é sou.